Espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Candidatos do partido PTSC. Partido dos Trabalhadores Sem Camisa. Anderbão Mecânico, 99 de peitoral. Joelson Salva-Vidas, 74 de bíceps. Marcelo Encanador, 9994-7891. Alô? Joana da Lingerie, sutiã número 54. Pelo fim da proibição ao topless na Prainha de Três Lagoas. PTSC, Partido dos Trabalhadores Sem Camisa. De peito aberto por você. Pra você. Pode parecer que não, mas meu nome é Adelina. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Sou candidata a vereadora. Tenho essa voz grossa desde a adolescência. Sou cansada de ser vítima de preconceito. Não sou travesti, não trabalho no circo. Sou mulher de voz grossa e barba, pé 44, 1,97 de altura. Mas sou mulher e não preciso provar nada a ninguém. Se você também é discriminada, venha comigo. Adelina, pau e porrada neles. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Maguete se frega, maguete se importa. Sou o Natan, candidato a vereador. Meu nome é um palíndromo, é igual de trás pra frente. Natan, Natan. Minha candidatura é limpa. Você que votar em mim, saberá exatamente no que está votando, sem mensagens subliminares. Vamos fazer um teste? Ouve aí minha gravação ao contrário. Cuidado, não consa, vai mesmo. Certo, nós levamos. Viu só? Não tem nenhuma mensagem escondida. Vote em mim, Natan. Valeu! Então vai. Tô indo atrás. E aí, tudo tranquilo? Você não me conhece, mas já ouviu o som do meu carro. Sou funkeiro do bairro, mais conhecido como FDP. Surdo ou corno? Não, eu não vou parar de ouvir funk no último volume. Mas ao invés de ligar pra polícia, tem uma solução muito simples pra você se ver livre de mim. Me eleja vereador. Prometo que uma vez eleito, vou encher o bolso e me mudar para um bairro bem rico, bem longe de você, pobre, miserável, invejoso, funkeiro do bairro. E se você não votar, sobe o som! Amigo, tem coisa melhor do que rir? Não rir da cara dos outros, mas rir com os amigos, rir com os amigos. É por isso que eu não vou nem falar meu nome. Eu vou usar meus 30 segundos, ó, pra dar risada. Vem rir comigo. É muito bom. Encerra-se agora o espaço... Ah, ô Guilherme, pode voltar com o front aí. Horário não eleitoral Transamérica com candidatos que são de brincadeira, que brincam com muita coisa, mas não com seu sagrado dinheiro de contribuinte. Ah, vamos de música? Daqui a pouquinho bate-papo com a mulher do Gogli, versão...